corre, maluco, corre, corre. O tempo não espera, não em quem se desespera. Morre, corre, vai, toma um porre. Vá, forra, se tem grana, torra tudo, pois o amanhã não existe. Playboy se borra quando vê vagabundo na pista tirando onda, logo desiste. Corre, corre, fúria fila. Desde que nasceu você tá nela, já esqueceu da sequela na vila. Quem vacila fica pra trás, o futuro agora furo, guarda, pula o muro da cadeia e vai embora, rapaz. Quem não tem nada a perder, mete o pé na porta da entrada, vê qual é depois de mandar se fuder. Pega o que é seu e corre, corre, rápido igual bala que atravessa a janela da sala, ninguém socorre, morre. Quem viu não fala, sai saindo com pressa de javô. Nessa olha pro chão, se cala e corre. Eu tô correndo, e quanto mais eu corro, não chego a lugar nenhum. Tô morrendo, mas continuo correndo. Eu tô correndo, e quanto mais eu corro, não chego a lugar nenhum. Tô morrendo, mas continuo correndo. É simples assim, observe um pouco. Uma vara de pescar, uma cenoura, um coelho correndo igual louco. Agora troque a cenoura pelo dinheiro, coelho pelo homem. E o que tem? Nada além de um homem correndo igual louco. Apenas mudam seus valores. A diferença é que um corre pois tem fome, o outro pois precisa de uma nova TV a cores. Profissionais versus amadores. Não importa o que dizem, mesmo que avisem que é perigoso, corram atrás de penhores, caros senhores. Ninguém sai por aí fazendo favores de graça, nada é de graça, apenas desgraça e dores. Até amores são pagos a prestação, atirem nos cantores que cantam mentiras, morram. Impostores, corram dos aniquiladores. Os odores do mundo moderno exalam só podridão. Eu tô correndo, e quanto mais eu corro, não chego a lugar nenhum. Tô morrendo, mas continuo correndo. Eu tô correndo, e quanto mais eu corro, não chego a lugar nenhum. Tô morrendo, mas continuo correndo.